Have a good day. The Freaking Alternative com Tiago Martins. The Freaking Alternative in the place. Vamos a elas, rapaziada. Vamos a elas. Antes que se faça tarde, e tarde ainda não é. Epá, que excelente começo este. São 8 da noite, é sábado e, portanto, o dia está ainda a começar. Ah, isto ao sábado é uma maluqueira, pá. Não sei como é que foi a vossa semana, mas posso desde já adiantar que a minha foi uma valente caca. Só para não dizer outra coisa. Portanto, viva o camandro do fim de semana, viva o descanso. Vive este programa que é a tua única alternativa à pois é. Depois de uma semana de paragem, estamos de volta e mais fresquinhos do que nunca. A pausa não estava planeada, mas acabou por nos fazer bem. Portanto, um daqueles males assim porreiros que veio por bem. Prova disso, é a emissão que hoje vos trazemos. Boa música, boas rubricas e mais uma grande entrevista. Aí está, vamos receber os October Flight, a banda açoriana que mostra que o talento não se fica apenas pelo continente. Mas já lá vamos, por agora permanecemos em terras lusas e ouvimos Bê Fachada com Joana e Transmontana. Joana Transmontana, tu não dás descanso à terra. Umas grutas lá na serra, tens tu histórias para contar. Da cidade só trouxeste chagas fundas de miséria, mas com fama de galdeia, estás na calha para casar. Com tanta gente que passou pela tal Joana, cadê poetas para cantar a Transmontana? Joana Transmontana, já não queres estar com ninguém. E dos tempos do Belém não te deixas perguntar. Nas colónias de Lisboa ser pessoa é compromisso, e como sabes pouco disso, voltaste para humanizar. Com tanta gente que passou pela tal Joana, cadê poetas para cantar a Transmontana? Onde está com a fama aqui que em Lisboa leva pratos, trocar 1 milhão de putos por 50 velhos chatos. Fugir dos brutos de lá sem medo, nem sapatos, nem sapatos, nem sapatos, nem sapatos. Não te queriam namorar. Tinhas vindo lá da terra das peneiras por tratar. Mas depois de uns poucos meses de te verem funcionar, conseguiste o aval das velhas e moços para passear. Com tanta gente que passou pela tal Joana, cadê poetas para cantar a Transmontana? Joana, oh Joana, se tu tinhas aqui vida, foste de fugida logo em primeiro lugar. E com isto eu só pergunto se Miranda é tão mais lindo do que a capital, fingindo que tu não nos vais faltar. Com tanta gente que passou pela Joana, cadê poetas para cantar a Transmontana? Onde está com fama aqui em Lisboa levar pratos, trocar 1 milhão chatos, fugir dos brutos de lá sem medo, nem sapatos, nem sapatos, nem sapatos, nem sapatos. Oh Larila, foi Bê Fachada. Portanto, para além disso, não se esqueçam. Não se esqueçam, hoje temos mais uma enorme entrevista, desta feita aos October Flight. Ah, é bem verdade. E pode-se dizer que esta vem com brinde. Porquê? Porque no final vamos ter direito a um showcase acústico, meus caros. Ah, pois é. É bem verdade. Só músicas novas e exclusivas neste nosso programa. Portanto, basicamente, pode-se dizer que é impossível não querer conhecer mais este grande nome da música portuguesa. Mas antes de lá irmos, comecem por conhecer Um grande nome da música espanhola, que também é importante. E onde é que podem, de facto, ouvir essa tal banda espanhola? Hã? Onde? No New Beats. Está bem? Ah, New Beats. Vamos a isso. New Beats. Não tem nada que enganar, é simples, é barato e dá milhões, milhões de boas músicas, de bons artistas e de descobertas de sonho. New Beats aqui está, mais uma vez preparado, apostos e prestes a arrancar em alta velocidade, lançando-vos para um mundo nunca anteriormente alcançado ou conhecido. São poucos aqueles que os conhecem, lá está, ainda que morem já aqui ao lado, portanto vamos tentar resolver esse déficit. Uma salva de palmas, por favor, para os espanhóis Marcos Du and the Secret Family. Era uma vez o frio. O frio veio, chateou o pessoal todo e agora começa a ir embora. Já passou o seu tempo, já chega de andarmos a tremer por todos os lados. Pá, aquela sensação chata. A primavera está já aí à porta e com ela vem aquele simpático clima. Aquele calor docinho, meio perfumado e que nos inspira. A tranquilidade, paz e boas vibes. E hoje revisitamos esse sentimento primaveril através do quê? Obviamente, da música. Estes senhores são nossos vizinhos, tocam mesmo aqui ao lado, em Espanha. São um quarteto de quatro jovens rapazes, todos eles talentosos e cheios de ganas por imprimir uma musicalidade original a este projeto. Cada canção dos Marcos Du and the Secret Family transporta-nos através de uma jornada única, cheia de monstros, beleza e amor. A riqueza da música destes castelhanos continua a emergir à superfície a cada nova auto-revelação. Demos-lhe este nome. Não param, também porque não se cansam, e o exemplo disso é o facto de terem acabado agora o seu segundo trabalho. O primeiro foi um longa duração, lançado há exatamente um ano, dá pelo nome de The Magpie Returned The Ring. Agora sai então este segundo trabalho de que vos falo, mas com uma pequena diferença. Não é um longa duração, é sim um EP. Nós não nos importamos, muito sinceramente, pelo contrário, este álbum de quatro músicas chama-se então Memorials e promete trazer uma maior atenção sobre a banda. Envergonhem-se aqueles que não os conhecem, por favor. Para a vossa informação, até no Festival Termómetro estiveram há exatamente um mês atrás. Se não os viram, deviam ter visto. Não tenham dúvidas. Agora aproveitamos a deixa para ouvir aquilo que mais interessa sobre eles, o que, obviamente, a sua música, portanto, menos conversa, mais ação, e assim vos deixo na confraternização, é uma rima, com os Marcos Du and the Secret Family e a sua inspiradora, Little Boats. Of sky and sea, and little boats of you and me that will not sail so wearily, 'cause I am here, darling. My timeless march leaves honest minds serving what you left behind. Our first and final hours blind, but I am here, darling. The Freaking Alternative. E foram os Marcus Du and the Secret Family na rubrica de descoberta musical deste nosso lindo TFA. Opa! Espero que tenham gostado dos nossos hermanos, assim é que é. Mas o programa segue, não podemos parar e como o TFA é um espaço cheio de polivalência, pimbas! Passamos do indie espanhol para o indie britânico com PJ Harvey e o seu último álbum Let England Shake. Lançado assim há cerca de um ano, mais coisa menos coisa. Esta fez sucesso, chama-se The Words That Make Us Murder. Hã? Tá bem, vá. Pidger. Take my problem to the United Nations. manipulate. You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. Who's gotta figure it out? Left, right, gotta figure it out. Who's gotta figure it out? Play straight, trying to manipulate. Who's gotta figure it out? Left, right. Who's got it figured out? Play straight, trying to manipulate. You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. Who's got it figured out? Play straight. Yeah, yeah, Jack White e a sua trupe de Dead Weather a partir em loiça toda aqui no programa, que é a tua única alternativa. E que bela alternativa esta que nos presenteia sempre com boa música, com grandes malhas. Ah, sim senhor. Esta, para os curiosos, chamava-se Treat Me Like Your Mother, um verdadeiro clássico, mas deixemos o passado e concentremos-nos no presente, concentremos-nos no que de bom vai mesmo agora acontecer no TFA. Ora, se no último programa tivemos três malucos a partirem tudo e mais alguma coisa aqui no estúdio, sendo que um deles nos falou através do telemóvel, então esta semana vamos ter três malucas a fazerem a festa aqui, neste mesmo estúdio. Mas que festa é essa? Perguntam vocês e eu respondo, é o Challenge Accepted e é do Camandro. Só assim, hein? Portanto, ora ouçam. Só para ver, só mesmo para verem, ouvirem, aliás, se eu não tenho razão. Hã? Challenge accepted. Challenge accepted. Hoo-ya! Hoo-ya! Hoo-wa! Fatality. Pela primeira vez no Challenge Accepted, tiramos os pés do chão. A situação de hoje atira as nossas três convidadas para um avião. É verdade, durante os próximos minutos vão estar todas a rasgar os céus num Boeing 747. Ok. E nesse mesmo Boeing vamos ter uma valente chatice. Portanto, como sabem, e como eu tinha dito há pouco, Daniela Portugal, Raquel Cigadães e Sofia Fonseca estão aqui connosco. Podem já dizer qualquer coisa se quiserem. Olá. Olá. Olá. Olá. Eu vou-vos dizer uma coisa. Elas estão mais nervosas. Eu hei-de lembrar de um ponto de comparação. Pronto, e dizia eu, a situação é, nesse mesmo Boeing vamos ter uma valente chatice. Acontece que a Sofia e a Daniela estão a voltar para Portugal depois de uma valente temporada em Amsterdão. Ok? Acontece que toda a gente sabe muito bem o que é que se compra em Amsterdão ao preço da uva mijona, digamos assim. Elas vêm carregadas dessas substâncias que fazem rir e resolvem entreter-se durante o voo a ver se o tempo passa assim mais rápido, digamos. Vão então para a casa de banho, onde se trancam durante meia hora. Pronto. Este é o começo da situação. A hospedeira de serviço, Raquel Cigadães, apercebe-se de que algo se passa dentro do cubículo, quando a fila de pessoas que espera para fazer um xixi aumenta. Ou seja, farta de pedir para saírem e danada que a situação, a Raquel manda um valente pontapé na porta e parte aquela bocadinha toda. Entra por ali adentro. E qual não é o seu espanto quando se depara com uma enorme nuvem de fumo? Ok? Pronto. E, portanto, a pergunta é... Quais serão as desculpas da Sofia e da Daniela para evitarem ser lançadas avião abaixo? E a Raquel, o que pode alegar perante estas duas malucas? Né? Pronto, portanto, a vossa situação é esta. Eu também quero droga. Não é droga, atenção, nós estamos aqui num ambiente, né, sim, que as crianças ouvem, oh, isto são coisas que fazem rir só, e fazem nuvens de claro. Sanduíches. Só isso, exatamente. E sanduíches, bem, private joke, é verdade. Portanto, bolos de chocolate. Sabem como é que funciona o sistema das frases, que já vos expliquei, etc, etc. A última pergunta é sempre, aceita o desafio? A modos que sim. Posso dizer que não? Estou a brincar, aceito. Já veste dar, não é? Portanto, vocês as duas drogadas chafem-se, não é? Claro, Raquel, como sempre, não. Como todos. Exatamente, Daniela e Sofia. E Raquel, tu vê lá se as prendes ou se as atiras do avião, porque de facto já não suportas mais esta gambada de drogados, não é? É por cima tu que trabalhas sempre, portanto, na Ryanair, lá, Porto, Amsterdão-Porto. Está bem? Pronto, vamos a isso então. Challenge accepted. Mas o que é que se passa aqui? Oh, a porta mexeu-se, Daniela. Uau, quem és tu? E quem são estas pessoas todas? Tanto nevoeiro. O que é que as meninas estão aqui a fazer? Props, como é que é? Também queres aqui uma cena? Tenho aqui um cogumelo. Eu tenho que vos dizer que não vamos cantar as janeiras em abril. Pois não, sabes porquê? Sabe porquê? Porque toca lá aqui a ver se está inchado. Está inchado. Mas as meninas importam-se de sair daqui, por favor. Nós estamos num avião. E qual é que é o vosso lugar? Deviam sentar-se no vosso lugar. Não sei. O nosso lugar é onde esta nuvem nos levar. A nuvem é mágica, tem flores. Queres entrar na nossa nuvem? Quero. Então vem. E quem são estas pessoas que estão aí atrás de ti? Olhem, vocês também querem? O quê? Não são vocês, querem vocês. O quê? Mas queres o quê? Só que tá aqui. Mas vai-te embora daqui! Não vês que nós estamos aqui a falar uma com a outra? Então podem falar. Na nossa nuvem secreta! Eu estou a falar com o duende. Então podem ir falar para os vossos lugares. Sabes o que é que o duende me disse? Cuidado com as companhias, jovem! E sabes o que é que ele me disse a mim? Sabes? Você quer alho? Sabes porquê? Porque o duende tinha uma plantação. O duende era vampiro. Este delírio todo tem que parar. Não, não tem. Porque aqui no... Nós estamos no avião. Sabes porquê que não tem? Porque eu vou-te bloquear no Wi-Fi. Porque já não és nossa amiga. Porque tu não queres estar na nossa nuvem. E não vais ser minha amiga no Facebook. E vou-te deletar do Orkut. Desculpem, meninas, mas têm mesmo que sair. Aquele senhor aqui também já está a perguntar. Desculpe, tem lume? Isto não é um sítio para se fumar. O unicórnio não deixa. Ele está a prender-nos. Sabes porquê? Porque ele é uma mulher. Olha, nós temos aqui uma cena. E é muito especial. E sabes porquê? Porque apetecia-me tomar algo. E depois nós fomos a Amsterdão e chegou lá um senhor e disse assim: esta rua é muito vermelha, mas ali mais à frente temos coisas para rir. Olhem, vocês vão ter que sair daqui. E tu levas uma garrafada no céu da boca que até ficas a cuspir pirilampos. Mas porquê? Os pirilampos são assustadores. Os pirilampos têm luzes às cores. E agora, nesta altura do ano, faz-me doer os olhos com estas nuvens à volta de mim. Esta luz faz-me doer os olhos. Então feche os olhos, vá para o seu lugar e comporte-se, por favor. Eu não sei onde é o meu lugar. Pois. Aquele ali 23B. Este lugar, é este o meu lugar, este lugar de porcelana. É de plástico. Não é nada, é porcelana. Isto é a Rainer, mas tem... Isto é a Rainer. Olha, mas eu vou-te explicar uma coisa. Sabe porque é que nós estamos aqui numa nuvem mágica? Porque nós temos problemas de costas. E o nosso médico disse-nos: gostei muito de ouvir o Miguel Relvas. E portanto, relvas, ervas, vais tomar isto que é para ficar melhor da dor das costas. Sabes que nós somos de Erasmus, estamos a estudar medicina em Amsterdão e vamos visitar os nossos pais. Então tratem de pensar nos vossos pais, sossegadas. O que é que os vossos pais iam pensar? Iam dizer: pingas tanto com esse ar? Os meus pais estão na cadeia. Os meus pais estão na Quinta da Princesa a vender droga. Não. O que é que eles fazem? Eu acho que a tua mãe é puta. Ai, estou a engasgar-me com o fumo. Olha-me o show. Não, a minha mãe trabalha no Elefante Branco, passa os cheques às pessoas. Eu vivo ao pé do Elefante Branco. Eu vou ter que insistir. As meninas, por favor, saiam e vão para os vossos lugares. Sabe? Há aqui pessoas que querem mijar, por favor. Mas sabes o que é que as pessoas às vezes dizem quando querem mijar? Quer mijar, agora quer mijar? Tem que estar com aqui. E portanto o meu mijo é especial. Sabes uma coisa? O dia da mulher é para meninos que mudam de sexo. Pois é. E nós fomos a Amsterdão para a Sofia mudar de sexo, porque ela estava com alguns problemas. E então depois, para acalmar as coisas, porque ela tinha muitas dores de costas, e depois foi também para mudar de sexo. Mas depois, como ela estava muito nervosa, decidimos ir àquele sítio que o senhor mandou. E depois estamos aqui, porque ela agora está... Vermelha? Sim. Era tão vermelha. Pois é, era assustadoramente vermelha. Olhem, aqueles lugares ali também são vermelhos. Podem ir sentar-se, por favor. Filha, anda cá, dá-me um abraço. Tá bem, eu dou. Oh. Olha, então... Mas olha, mas vamos para o nosso lugar. Mas o meu lugar é no céu. Mas nós já estamos no céu, filha. Pois estamos. Olha, mas está ali... Vamos buscar um paraquedas e vamos mandar-nos lá abaixo. Bora. Oh, desculpe, você tem um paraquedas que nos dê? Tem um paraquedas que nos dê? Não. Aqui não se oferecem paraquedas. Porque saltar, salte sem paraquedas. Que horror. Saltamos com o unicórnio. O unicórnio não tem asas? Tem. Não, só tem um corno. Mas o corno dele voa. É esvoaçante. O corno dele faz assim como os helicópteros. Mas assim morremos. Não. Mas se ficar com esta fumarada toda à volta, ninguém morre. Pois não. É uma nuvem. Exatamente, é isto mesmo. Portanto, isto foi a coisa mais... Deixa eu ver se eu consigo arranjar um nome para isto. Não me lembro nada. Mas pá, sim senhora, eu já vi drogados na minha vida que ao vosso lado chamar-lhes-ia meninos, não é? Portanto, e não fumaram nada, digo eu. Não sei, Daniel, não sei se não fumaste alguma coisa antes para aqui, de facto. Porquê? Porquê eu? Não sei, talentos escondidos. É portanto, brilhante, mais uma vez. Não percebi muito bem em que é que vocês ficaram, mas acho que os constantes pedidos da Raquel para vocês se sentarem não resultaram, de facto, e vocês vão apanhar o tal unicórnio. E desejo-vos a melhor das sortes. Desejo também que convençam o malta a votarem vocês. Não sei como, depois disto, não sei quem é que vai ter paciência. Pá, não sei. Mas força, pronto, porque esse agora é o próximo desafio deste Challenge Accepted, é de facto engarearem votos e ganhar, pronto, uma de vocês as três ganhar, para que possam cá estar presentes numa próxima eliminatória. Ah. Sendo que haverá um prémio para o vencedor. Isto continua. Isto é uma saga. Portanto, isto é na saga. Semana passada, quem ganhou foi o Diogo Marques, do Nunca Ouvi Falar de Ti. Nunca ouvi falar dele. Pois, lá está. E portanto, foi e conseguiu ser ainda mais execrável do que vocês. Teve 2 votos, atenção, e ganhou com 2 votos. Fogo. Portanto, este programa está a ser tão bom, com tanta gente a votar, que se vocês convencerem pelo menos uma pessoa, aumenta as probabilidades, hein? Portanto, já sabem, não se esqueçam. Para além disso, gostava também que deixassem aqui um pequeno repto lá para casa, ou seja, para ouvir os vossos programas, obviamente, porque pronto, já agora, portanto... tu disseste um pequeno rap lá para casa. Repto. Mas pode ser um rap. Rap. Não, olha, mas se quiserem aproveitar a situação e de facto pedirem em rap, não é? Rap não é muito a minha onda. Eu só sei fazer raps a rimar. Então? Faz um rap a rimar. E eu ouço-o por estas bandas às 22 horas, domingo. É um programa sobre música portuguesa que manda grande pausa. E eu. De facto, não rimou tudo. Nem sequer andou lá para. E amanhã é sobre os Vicious Five. Sim. Vai valer amanhã a pena. Quando? Amanhã? Domingo? Amanhã, pois, amanhã, domingo. Ah, então faz sentido, amanhã, domingo. Amanhã. Porque o meu programa passa o sábado. Está. Eu sei o horário do teu programa. Está bom, está bom. Sabe mais do que eu, caras. E portanto, Sofia, tu vais passar a seguir. Isto é que tem graça. Eu estou a pensar num rap, mas não vale a pena fazer um rap porque é assim, gente, daqui a bocadinho continuem ligados. Ouçam o Rockin' Shoes. Lá está. Portanto, se a noite de sábado já estava má, vai ficar pior. Estou a brincar, ansioso, mas pronto, olha, obrigado às três por terem vindo, espero que se tenham divertido, eu rimo, por acaso estou aqui vermelhinho, foi engraçado. Challenge accepted. Aquele abraço, né? Vai, portem-se bem. Fatality. The Freaking Alternative. Portanto, tivemos as meninas do programa por estas bandas, Raquel Cigadães e Daniela Portugal, e também a menina que trata do Rockin' Shoes Radio Show, todas as semanas, a Sofia Fonseca, e que vai passar já a seguir o programa, não se esqueçam. Foram fenomenais, mas tem de haver uma vencedora, portanto, toque a votar nelas. Vá, pá, vamos a fazer um esforço. Quem devia também ter colecionado votos, mas fez pouco por isso, foram os concorrentes do último Challenge Accepted, a maltosa do Nunca Ouvi Falar de Ti. Esses grandes sacanas. Deixo aqui só um repto. Vão para o rei que vos parte, está bem? Pronto, um abraço lá para casa. Este trio Odmira angariou apenas meia dúzia de votos, sendo que o vencedor claro e isolado foi Diogo Marques, também conhecido como Palhaço Didi. Aliás, mais conhecido como Palhaço Didi do que por Diogo Marques, eu acredito. Se quiserem saber do que falo, vão ouvir o podcast do programa do último programa. Portanto, Diogo, vamos voltar a ouvir-te muito brevemente, para mal dos nossos pecados. Mas pronto, a vida tem destas coisas. Por agora ouvimos cenas bem mais interessantes. Kings of Leon, esta é muito boa, chama-se Revelry. Alta malha, alto som, nós voltamos já. Com quem? Com os October Flight, rapazes. Pá, vamos lá a isso. É esta grande, grande entrevista. Está já aí à porta. Por agora, Kings of Leon. Not for dance, you know I'm a dance machine. With the fire in my bones and the sweet taste of kerosene. I get lost in the light so high, I don't wanna come down. Face the loss of the good thing that I found. In the dark of the night, I can hear you calling my name. With the heart of the hearts, I still feel full of pain. So I drink and I smoke and I ask if you're ever around. Even though it was me who drove us right in the ground. See, the time we shared, it was precious to me. All the while I was dreaming of and I'll drive. open as though tide lies. Well, the world closed its arms on us now. Gosto bastante destes senhores e acho que a música de qualidade também gosta muito deles, porque estão sempre juntinhos, hein? Faz sentido. Foram os The Gaslights and Team, banda oriunda de New Jersey, nos Estados Unidos da América. A música que ouviram chama-se Even Cowgirls Get the Blues e vem saídinha do álbum The 59 Sound. Uma coisinha assim com 4 anos já de existência. Mas quem eu quero realmente ouvir? Agora sim, são os October Flights, uma das bandas portuguesas que vai marcar presença na Slacker Canadian Music Week em Toronto. Começaram em 2008 e lançam em finais de abril o seu primeiro álbum. E hoje, isto sim, tomem atenção, hoje, obviamente, passam pelo consagrado espaço de apresentação de boa música portuguesa. Qual espaço? Hã? O nosso programa, mais nada, vamos a isso. Portanto, voz off. Vamos às entrevistas. Vamos, pá. Voz off. E chegou a altura de trazermos ao nosso programa, finalmente, uma conversa interessante. Que bem precisamos, assim, de vez em quando. Sei que estão aí ansiosos por conhecê-los e não vamos atrasar mais este momento. Senhoras e senhores, meninos e meninas, agora aqui em estúdio connosco, October Flight, pessoal, sejam bem-vindos. Obrigado. A banda de origem açoriana aqui está hoje, de corpo e alma e representada por 3 dos seus 5 elementos. Vale a pena salientar. São eles, Flávio Cristóvão. Flávio, um grande olá. Como é que estás? Buenos dias. Buenos dias, diz ele. O vocalista e guitarrista, vale a pena salientar também. João Mendes, outro dos guitarristas. Olá, João. Olá, João. Já ia haver confusão. Olá, olá. Tudo bem? E outro João, daí a minha confusão inicial. Neste caso, João Ornelas, o baixista. É verdade. É a única coisa que nos difere. Querem já definir aqui um parâmetro, ou seja, trato-vos por apelido ou por João? E eles lá em casa que se desenrasquem. Para mim pode ser Dr. Cristóvão. Tudo bem, Dr. Cristóvão? Pá, sei lá, a mim. A gente trata por Joãozinho, mas isto agora na rádio ia ficar. Joãozinho, tudo bem, podemos dizer. Pode ser, também ninguém me está a ver, pode ser, sou pequenino. Pronto, então, Dr. Cristóvão, João e Joãozinho, não é? É um bocado isto. Os October Flights estão cá hoje para falarem um pouco sobre o lançamento do seu primeiro álbum, mas a verdade é que cada vez que uma banda põe os pés no TFA, não sai de cá sem nos contar todos os detalhes da sua história. Portanto, vocês meteram-se nisto. Agora vamos ver. Vamos então ao que interessa. A primeira pergunta do dia: a que horas apanhar um avião para aqui? A que horas apanhamos o avião? Exatamente. Eu já não me recordo, já foi para aí há 3 meses. Eu vim o mês passado, não é bem? Foi. Dia. Não interessa o dia, mas a que horas é que eu apanho o avião? 8 da matina. 8 e tal da manhã. Eu pergunto-vos isto porque agora já residem em Lisboa, não é? Vocês que são açorianos de gema. Eu, claro que toda a gente está-nos a ver, por isso sabem quem é que eu estou-me a referir. Exatamente. Eu, portanto, o nosso baixista e o teclista, sim, o Dr. Cristóvão, o João e o André Gomes, e o Tim e o João residem na terceira, mas estão cá, tipo, todos os meses, ou Vá, conte. Portanto, o Joãozinho e o Timothy, não é? Isso. Exatamente. Exatamente. Ok, ainda está. Na terceira. Disse, na terceira. Disse ele. Ok. LA. Los Altares. Los Altares. Então, e a pergunta é, onde se juntam para trabalhar e gravar? Em todo o lado. Onde calha? Gravámos o álbum em Setúbal, mas agora já estamos a começar a gravar o segundo, ou seja, o primeiro ainda não está misturado, mas já estamos a gravar o segundo. E já, isso é mesmo verdade, não estás a brincar? Então, estou a sério, a gente tem música jamais, temos que dar Tafulho. Mas eu... Espera, temos de... É, já sabia que o Tafulho ia daí. Tafulho, dá Tafulho. Isso é uma cena açoriana. É uma cena açoriana, dá Tafulho, é tipo, despachar. Ah, temos de despachar as músicas todas que temos. Basicamente é isso, é isso, é exatamente isso. E para isso estamos a trabalhar aqui no estúdio do João, que é em Louros, a Tape. Portanto, vocês são uma banda que palmilha Portugal inteiro para trabalhar. Com certeza, e todo o mundo. Claro, nunca paramos mesmo. E sentem que estas dinâmicas de mudar de sítio e de conhecer o país trazem algumas diferenças especiais à vossa música? Muda ali alguma coisa na vossa musicalidade? Andar aí por todos os lados? Muda. Acho que sim. O que é que muda, João? O que é que muda? Olha, amadureces, tens a certeza de onde é que vens, já tens melhor a certeza de onde é que queres ir, com quem é que queres ir, conheces mais músicos, enriqueces-te. Principalmente é como isso, isso reflete-se de que forma diverte na vossa música? Também, sim, é. Nas letras? Sim, nas letras, na própria direção das músicas. Por exemplo, já escreveram sobre alguma cidade? Já. Por acaso já? Espetacular! Fomos tocar em 2010 a Boston e a faixa que abre o nosso disco chama-se Good Morning Boston. E foi escrita nessa viagem, precisamente. E fala sobre o que ia nas nossas cabeças naquela altura, basicamente. Isso foi no ano passado, disseste-me tudo. Foi em 2010. Ah, 2010. 2010. Em Boston, muito bem. Já agora pergunto-vos, como é que surgiu esse... Porque, do outro lado do Atlântico, não é? Como é que surgiu esse convite para irem a Boston? Parecendo que não ainda. Na altura foi... basicamente havia uma faculdade em Boston que se chama Bristol Community College, que basicamente dão aulas de português lá e estavam a fazer uma comemoração do dia da língua portuguesa e nós curiosamente fomos lá tocar músicas em inglês que fez todo o sentido e foi por aí fomos convidados pelo governo açoriano para ir lá representar a música portuguesa. Há uma grande comunidade portuguesa lá, é? Sim, muito grande, muito grande. Principalmente açorianos também. Açorianos, principalmente, exatamente. Muito, muito. Portanto, foram lá dar com as vossas origens, e falando de origens e de raízes, já agora, são e serão sempre açorianos. Pode-se então dizer que os October Flight se distinguem de todas as outras bandas portuguesas, digamos assim, por terem nascido em plenas ilhas? Claro que sim. Sim. É diferente. Sem dúvida. É diferente, até... É porque eu pergunto isto adquirindo e assumindo um estado de total ignorância. Ou seja, é verdade, às vezes faz-nos bem, não é? Adquirir esta e assumir esta ignorância. Porque é que haverá assim uma diferença tão grande entre nós continentais e vós, açorianos? Acho que a diferença maior está nas mentalidades. Basicamente é o normal. O que diferencia as cidades grandes das cidades pequenas, que é aquele calor que existe entre as pessoas, que se calhar aqui em Lisboa ou numa cidade não assim grande não se sente. Não. Aquela união de passares na rua e dizeres bom dia a todas as pessoas que vês. E passares de carro e cumprimentares. E cumprimentares as pessoas. Assim vezes, de facto, é verdade. E aqui, nos sítios assim muito grandes, basicamente ninguém diz olá a outra pessoa porque tem medo de ser esfaqueado ou uma coisa assim. Ou que a resposta não seja a melhor, basicamente. Então... Também não é tão mau isto, assim. Sim. E tu que estás cá já há algum tempo, pronto. Sim. Não, mas nota-se essa diferença. Não tanto exagerado, mas nota-se. Muito bem. E já agora, são todos da terceira, é isto? Todos da terceira. Todos. Também. O que, nascidos e crianças. Nascidos e crianças. Já agora, qual é que é o nome da terra? Eu gosto de saber estas coisas. Eu sou dos altares. É a lei. Costumo dizer que é a lei, los altares. É a primeira ou a última freguesia do Conselho de Angra. Eu sou de Angra, sou mesmo é de Angra. Do centro. E João é da praia. João é da outra cidade, da Praia da Vitória. É da outra cidade, fica ali perto. O André também é da Praia. O André também é da Praia da Vitória e o Timi também é de Angra. É de Angra. Sou eu que fiquei na freguesia, sou eu que sou do Monte. Cidadão do mundo, como Sócrates. É isso. Portanto, vamos já. É que toda esta questão das cidades, como diz o outro, e passa a expressão dá-me pique. Já lá vamos. Vamos falar sobre isto aqui um bocadinho. Por agora, e como nós gostamos muito de música, lá está. Ou não seriam vocês artistas e músicos e por aí fora? Quero saber o que é que vão ouvir agora, porque planeámos isto tão bem que eu não faço ideia do que vocês escolheram. É a minha? Exatamente, Mr. Johnson. Ah, Joãozinho tinha que ser lá. O Joãozinho. Então vamos ouvir uma música dos Extreme, que chama-se Warhead. Warhead. Warhead. Ilumina-me. Os Extreme já desapareceram há bastante tempo, não já? Não. Desapareceram, tiveram desaparecidos durante 12 anos, ou 13, ou eu. Voltaram em 2008. Para concertos ou estão a editar coisas? Concertos e um álbum novo. Ah! Eles tocaram aqui em Lisboa e tudo. Isso é bonito. Né? Já viste? Está bem, portanto, Extreme com Warhead. Warhead. Acertei. Voltamos já e apreciem esta, a primeira da noite, não é? Até já. Freaking Alternative. I watch the evening roll, and I watch the sun grow tired, collapsing into the meadowlands. Funny how I still hear that voice. Sometimes it's like it's so loud, I only hear a ringing sound. If only to say this to you now, I love you still, and I always will. If only to say this to myself, I will always love you. I will always love you. So go easy on yourself. Go like those flowers on the hills, and the sunlight in the fall, even the coyotes call. Funny how my mind counts each day, by the times I've thought of you. Funny how the numbers sway. If only to say this to you now, I love you still, and I always will. If only to say this to myself, I will always love you. I will always love you. So go easy on yourself. Go Ora bem, ora bem, Ryan Adams com Go Easy, e assim voltamos ao ar depois desta música escolhida. Flávio, não é? Por ti. Exatamente. Neste caso. Por que raio Ryan Adams, o filho do Brian Adams? Esta ficou-me na cabeça. Não é filho, não é filho. Coitado. Ryan Adams, porque é o compositor que mais me influenciou desde que peguei numa guitarra. E porque esta canção. Esta não tem razão nenhuma de ser específica. Gosto de tudo o que ele faz. É só mais uma do catálogo gigante que ele tem de música, que basicamente parte sempre de uma ideia acústica, as músicas dele, que é um pouco semelhante ao que nós fazemos com a nossa banda, ao que temos feito até agora. Ele parte do acústico e fica no acústico? Ou... Algumas ficam no acústico, outras tomam caminhos completamente diferentes. O que eu gosto nele é que ele não se prende a um género, e faz muitos, mas faz muitos bem, que é difícil. Geralmente uma banda ou um compositor é bom a fazer um género de música e depois, quando se aventura nas outras, dá um tiro ao lado ou uma coisa assim. E ele, no que se mete, faz bem. E ele é um compositor muito ativo, já chegou a editar três discos de 17 músicas num ano, todos com reviews de 4 estrelas e 5 estrelas. E é possível fazer isso em Portugal? Acho que é possível. Se viver assim só para a música, porque de certeza que o Ryan Adams vive só para a música. Claro. É possível. É difícil, mas é possível. É difícil, mas é possível. Vocês já chegaram a esse estado, passo a expressão zen? Posso falar um bocadinho da minha experiência? Vim para cá há 10 anos. Motivado pela música, uhum. Querer mais, chegar mais longe, ainda cá estou. Foi fácil, não foi? Mas trabalhas em mais alguma coisa? Ou é tenho só um isto? Estúdio. Tens um estúdio. Tenho um estúdio. Portanto, vivo mesmo na música, para a música, pela música. Mas bom, também vivo. Sim, eu também sou da música. Também quando só da música, quando se ouro milhões, não sei. Também estou a ver só da música. Vais viver de ouro milhões. Ou seja, na nossa banda só um dos membros é que não vive da música. Que é o Timmy, que é professor de enfermagem. De resto, mal ou bem, vamos sempre tentando. Vamos sempre tentando. Agora acho que viver da música é muito difícil, mas também é difícil, penso eu, porque muitas vezes os músicos são um bocadinho preguiçosos e às vezes é preciso manter a chama acesa. E não é à toa que o Ryan Adams lançou 3 álbuns por ano, que se calhar é um exagero, não é? Mas a maior parte dos músicos, se calhar, editam um álbum de 3 em 3 anos e não traz nada de novo, entretanto, e há mil que vivem de hits com 20 anos e não fazem nada de novo. É uma perspectiva interessante a que trazes, porque normalmente esta pergunta dá sempre para o outro lado. Ou seja, o mercado da música é que não nos ajuda. Não somos nós que somos preguiçosos, dizem os artistas. E nós tu vens-me dizer exatamente... Desculpa interromper. Okay. Nós, okay, músicos, em Portugal, é que fazemos um mercado. Mas como ele não existe, temos que criá-lo. Não é? Pois as gerações que vieram antes de nós... Trabalharam, tiveram as suas vitórias e alcançaram muita coisa. Nós estamos afetados por esta dita dificuldade financeira e a música, a cultura em geral, fica sempre para trás. Portanto, as festas vão continuar a existir, os discos vão continuar a ser feitos, ou as músicas vendidas na net, ou seja lá o que for. Portanto, o mercado existe. Aquilo que não existe é uma educação cultural que faça as pessoas consumirem aquilo que se faz cá, que é isso que motiva por o mercado. Onde é que se constrói então essa educação? Eu acho trabalhando, que, eu acho que tem que partir mostrando como. Exatamente. Tem que partir, fazendo aquilo que partir, nós acreditamos. Tem que partir essencialmente dos músicos, penso eu. Se alguma coisa está mal na indústria da música, quem a deve tentar mudar são os músicos. São aqueles que acham que está mal. E cada vez mais os músicos têm as ferramentas necessárias para não terem de gastar balúrdios em gravações de álbuns, em tudo mais. Cada vez mais consegue-se fazer as coisas com facilidade. E depois essa questão também agora da quebra gigante da venda dos discos que aconteceu nos últimos, sei lá, 10 anos. É mau, por um lado, claro que é mau, porque a indústria perdeu muito dinheiro. Mas, por outro lado, também começam-se a descobrir músicos e artistas que é o outro lado bom da crise. Exatamente, se calhar nunca seriam descobertos se isso não tivesse acontecido. Porque sim, antes, se calhar, está a haver um boom exatamente. De artistas que às chegam vezes, a vários lados, e às vezes, vários países. Às vezes era impossível sem o Dr. Cunha, como se costuma dizer, não é? acho que isso é interessante. Ninguém sabe como é que vai ser daqui a 5 anos, mas acho que o caminho para toda a gente é trabalhar e continuar a acreditar naquilo que se faz, se a gente não acreditar no nosso trabalho, sim, ninguém vai acreditar, ninguém vai acreditar. Muito bem, então pronto, vamos então às origens desse tal vosso trabalho e pergunto-vos, há bocadinho que falávamos antes das músicas das vossas terras, para aí fora, e portanto tem de ir à pergunta clichê, à pergunta de sempre, que é: como é que vocês começam realmente? Como é que vocês se conhecem? E como é que se passam da parte do conhecer para a parte do tocar? Bom, eu posso falar da minha... Como é que aconteceu, conheci o Flávio. Eu também, como o João, também tenho um estúdio lá. E julgo que vi o Flávio no MySpace, acho que eu. Tinhas uma página no MySpace. É, uma página. As musiquinhas gravadas em casa, não sei o quê. E então passei por Flávio, ouvi... E gostei daquilo que ouvi. Quando fui ver, vi que ele morava em Angra. Morava perto de mim. Já não me recordo bem como é que foi, mas acho que mandei um mail, tipo, a vender o meu peixe. Olha, tem um estúdio, né? Queres vir cá a gravar uma música e tal? E então o Flávio foi lá, gravou uma musiquinha, deu-me uma bicicleta. Fazemos assim altos negócios. E depois, a música, acho que... Gamou-te a bicicleta? Não. Deu-lhe uma bicicleta. Uma bicicleta. Os nossos pagamentos eram assim umas cenas, era tipo, olha, dou-te uma bicicleta, gravo duas músicas. Só depois dei por isso que estava velho antiga, para andar de bicicleta. Aquilo para trás. E então, acho que a música depois foi para a rádio, lá as rádios lá no... Na terceira. Depois, acho que apareceu um concerto, ou não sei o quê, o Flávio não tinha banda, não é? E depois foi aí que a gente se conheceu. Conheceu. Era preciso arranjar pessoal para tocar. E eu estava a gravar com ele, sabia que ele tocava. Entretanto, conheci o Timmy. Na altura foi o Eduardo. O Eduardo que foi tocar. O Eduardo, e, que tocava numa banda com ele. Já não tem nada a ver com a formação que temos hoje em dia, manteve-se ele e o time. E pronto, e fomos lá a fazer a brincadeira, depois daquilo... Então eram quatro, juntamente com esse Sim, Eduardo. éramos quatro, mas depois... basicamente começámos a trabalhar os quatro em estúdio e dávamos-nos bem e começou a surgir ideias da parte deles e não só minhas, e começámos a entusiasmar com a criação em grupo, e a partir daí deixou de ser as minhas músicas gravadas em casa lá com o violão e começámos a fazer um projeto juntos. E pronto, e desde então... Quando é que surge o João Ornelas? João Ornelas surge... O baixista? O ano passado. Foi o ano passado. Chegaste só o ano passado, João. Eu fugi entretanto. Se lá tivesse ficado, era o baixista inicial da banda. E vieste a tempo ainda? Não, eles é que vieram até comigo. Foi. Graças a Deus. Ainda bem. Ficou com o ego muito alto. Então, e mais recentemente o André. O André. Tá, que é o teclista, está cá. Este é que é mesmo a nossa adição mais recente. Então tu já tinhas tocado com eles, era isso? Não, nós já nos conhecemos. Desde há 20 anos. Começamos numa ilha. Ele fez no som, toda a gente se conhece. E o mundo da música lá é muito fácil todos nos conhecer. E o João também, acho que fizeste som. Fiz som. Fez som à formação anterior. E sei lá. A partir daí agora. Também sabíamos que queríamos dar o salto para o continente. Porque para as bandas açorianas, sair de lá e vir para o continente é quase como sair daqui e ir para a França. Dream, não, é tipo sair daqui para ir para a França. É mesmo. É uma coisa completamente surreal a distância. Eu acho que é pior porque... Olha, as passagens são mais caras. Para vires para aqui pagas 250 euros. Só? 250. Eu paguei 270. Se fores não residente, pagas 300 e tal. Ou seja... E para apanhares um voo para ires para a Inglaterra, ou seja, o que for, vais se calhar 50 ou 60. Portanto, é mais difícil. Viajar dentro do país. Mas tentámos. E isso é um grande impedimento a uma banda que viva lá, que todos os elementos vivam lá, para vir aqui fazer um concerto. É difícil. Seja, trazer uma banda impossível. As passagens da banda toda, só as passagens em passagens. E já para não falar em público, ou seja, tens de ter público cá para que nenhum venha atrás de vocês. Exatamente. Claro. E depois, como tínhamos essa ambição de dar o passo cá para fora, como dizemos lá, que é lá fora, pronto, o João residia cá e dissemos, olha, este se calhar é, pelo menos é mais um, ou, aliás é menos um, que tem que pagar as passagens para quando for para irmos ao continente, porque depois aquilo chega só a um ponto lá que as bandas querem mais, querem dar um salto, querem fazer algo diferente, e há sempre esse fator a impedir tudo, portanto. Portanto, vocês dão um salto, e expliquem-me esse salto. Vocês não tinham sequer o nome que têm agora, certo? Não. Sim. Era os... Não vou conseguir dizer o nome. Exatamente, por isso é que nós mudámos. Jemandaisen. Jemandaisen. Era daqueles nomes que lá toda a gente consegue dizer, não sei se é por causa que tem lá... Por causa de ter uma base americana, o pessoal todo tem aquela cena da pronúncia... Yeah. Apesar da... Meio americana, mas cá é incrível. Não quer dizer nada, não é? Jemandaisen. Já disseram... Uma vez tivemos numa rádio que... O locutor disse Jemandaisen. Jemandaisen, é verdade, é verdade. Muito parecido, sem dúvida que sim. Mas o que é que significa este nome? Pois, não significa nada. Foi ali uma ideia brilhante dos bons. Nós temos a mania de uns com os outros de vez em quando de tirar coisas assim da boca para fora que não tenho. Jemandaisen, não faz sentido, né? É mesmo isso. E pronto, e olha, e ficou bem no ouvido. Jemandaisen. No nosso ouvido ficou bem, nos outros, pronto, já demos por isso que ninguém consegue. A mesma lá, até em Boston nos chamava Gerald Jemandaisen. Em Boston chamaram-nos Jemandaisen. Jemandaisen. Jemandaisen. E perguntaram-nos se a gente era. Perguntaram-nos se éramos da Alemanha. Da Alemanha. Jemandaisen. Portanto, como ninguém conseguia dizer, e muito menos escrever o nome certo, como íamos lançar o disco, decidimos que. Mudaram quando já agora de nome? Foi ontem. Não. foi agora aqui, estávamos ali, estávamos a tomar café contigo, exatamente. À minha espera. Não, já foi há uns meses. Pá. Foi basicamente quando decidimos gravar o disco e começámos a tentar ver a coisa com olhos mais sérios. Exatamente para essa questão de ninguém conseguir dizer. Portanto, a questão do nome já vem. E, aliás, sempre que dá muito tempo. Mas o que é que poderá ser? Como é que a gente vai dar a volta a esta questão? Então eu aproveito. Faz sentido para vocês moldarem a vossa forma de criar música, por exemplo, e a vossa forma de estarem na música? só para lá está alguém conseguir dizer o vosso nome, ou alguém conseguir ouvir. Estás a falar do nome ou da música? Uma coisa bate na outra, não? Não. Não. Nada. Mas, se eu te mostrar uma banda e não te disser, se eu te mostrar uma banda e não te disser como é que ela se chama, tu vais dizer se gostas ou não gostas. Sim. Só depois é que vais perguntar ou não. Está bem. Mas ainda assim é uma identidade. Sim, mas o problema aqui é... Tens razão. Mas a questão do dizer, iríamos perder muito mais tempo a tentar dizer o nome bem. Como se diz. Para tu dizeres bem o nome e como nunca é que a gente vai música, fazer isto. Não é? Para as pessoas conseguirem perceber e não nos estarem a chamar nomes à toa. Tá. Pronto. Tá. E depois, aliás, essa questão da identidade, exatamente por causa disso, porque se não mudássemos o nome, eu acho que para ti nós éramos os Jamandaisen, para ele a gente era o Jamananisen, para o outro éramos os Jamandaisen, e depois as pessoas ouvem um nome diferente e esquece. E sempre que mostrávamos a música a alguém, epá, a música é fixe, mas o nome é... Yeah. Não resistiram, portanto. E, não, e também não fomos. Nós escolhemos um nome, nós escolhemos um nome à toa. Escolhemos um nome que já tínhamos estudado há muito tempo e que já há muito tempo estávamos para mudar. Que era o nome Oktoberflight, era o nome de uma música. É? É, é o nome não, do nome. Era ele. Mudámos o nome da música mesmo. A música ainda não mudou o nome. E basicamente a música falava sobre isso mesmo, sobre tentar dar o salto e não sei o quê. Achámos que o nome era apropriado. Mas é uma música vossa? Sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim. E daí escolhemos o nome da música para depois ficar o nome da banda. E, mas porquê que chamaram a música Oktoberflight? Porque na altura teve a ver com a altura que eu vim para cá. Ou seja, quando eu tive aquela pancada na cabeça, muito triste, de ok, eu vou fazer música da minha vida, vou entrar nessa missão suicida, vim em outubro para cá, e na altura escrevi uma canção sobre isso e pronto, e achei piada e depois falámos entre nós e decidimos ficar com o nome. Okay, então agora só viajamos em outubro. Viajamos em outubro, está completamente fora de questão viajar noutra altura. Parece-me bem pensado. E portanto, falando em músicas vossas, ainda conseguem lembrar-se qual é que foi a primeira música que completaram, compuseram, como quiserem, juntos? Com esta formação ou cantinho? Com esta formação. Bem, eu acho que foram todas, porque... Basicamente, quando fomos para o estúdio, mesmo as antigas, levaram um twist tanto grande que... Foi quase... Não era novo, vá, mas... Mas são como músicas novas. São como músicas novas. Temos que aprender, temos que fazer as coisas completamente diferentes e a pensar na nova formação e isso acabou por afetar a música de maneira que mesmo as antigas tornaram-se completamente frescas para a gente. E se já compusemos alguma com a nova formação, se é essa a questão, agora para o disco, é isso? Se me quiseres responder, agradeço. Não, para o disco, não. Já este primeiro para disco. Este disco, não, mas para o tal disco que já estávamos a pensar a gravar, sim, já estamos, sim, estamos já a compor com a nova formação e mais assentes, se calhar, no piano do que neste disco que está. Queria perguntar-vos isso, vocês notam diferenças? E pronto, e agora que de facto já começam a pensar neste segundo, ainda que não tenham lançado o primeiro, o que é que se destaca? O que é que há de diferente de um trabalho para o outro? É muito cedo para dizer, mas porque estamos mesmo. Estamos no início dos inícios, que é assentar ideias. Então, mas tem ao menos a ânsia de mudar alguma coisa? Já tem alguma ideia de, olha, isto não vai não, resultar mais? Que mudar, não, eu acho que não pensei em mudar nada, acho eu. Vamos fazendo vamos e vamos ver o que fazer vai acontecer. A ordem natural. Porque na altura, quando fomos para o estúdio, as músicas eram guitarra, baixo, bateria, e depois fomos pensando o que é que se podia pôr, não é? E houve muitas músicas que se pôs umas teclas, depois não sei o quê. E aí entrou o André, não sei, e agora não vamos pensar, agora fazemos tudo, não é? E agora sai tudo de início. Acho que isso vai se refletir no som, em termos principalmente das teclas, porque o André entrou para a formação da banda, as músicas já estavam escritas, já estávamos a gravar, e as teclas foi algo que depois é que foi inserido, e agora já estão desde o início, ou seja... É muito cedo para dizer, mas acho que este segundo álbum vai ter mais aquela base de piano, em que o piano é um órgão que parte do início e não que vem depois. Okay. Acho que isso vai ser diferente. Mas é muito cedo mesmo para falarmos sobre isso, sem estar a dizer as neiras. Ok. Portanto, ainda não é cedo, é para passarmos mais uma música de vossa eleição. Pergunto-vos agora, qual quer ser o escolhido? Passar a próxima. Deve ser eu. Exatamente. Chega, então, John. Conta-me coisas. Josh Rouse, Giving It Up. Josh Rouse, estou com Giving It Up. Portanto, já agora a pergunta é da Praxe. Por acaso não conheço. Acho eu, Josh Rouse. Deves conhecer. Se calhar conheço, não conheces. Sei. De onde é que ele surge? Conta-nos coisas. Onde é que o Josh está a viver? O Josh é americano, mas está a viver em Madrid. Exatamente. Foi ver para Madrid. Foi mais um músico que lhe deu a pancada e mudou a sua vida. A música da vida dele? Não sei se foi em outubro, mas pode ser. E mudou a sua vida para ir atrás da música que mais gostava, que é influências brasileiras e latinas. E latinas. Portanto, gosto muito da fusão que ele faz musical entre o percurso dele, né? De onde ele vem e aquilo que ele gosta, a sonoridade das músicas dele. Sim, foge ao normal, muito. Não é? Sim, sim. Sem sim, dúvida sem que sim. Dúvida. É uma fusão muito engraçada. Pronto, então vamos então conhecer Josh Rouse, para aqueles que não conhecem, olha, para aqueles que não conhecem, é um prazer, e para aqueles que conhecem, se calhar é um prazer ainda maior. Revê-lo, ou melhor, neste caso, reouvi-lo. É um bocado isto, não é? Então vá, até já. How much one man can sit and drink in one night, but don't look so surprised. Cause this is a world where no one feels sorry for your man. In my drunken state, I claim that I'm giving it up for good. Gotta tell you, dear, that was a bad time. I was on the ground crawling on my floor. Next day and I didn't feel so good. I don't know why I do this to myself. Pack up the car and put me in a hospital bed, cause I need some help to change. And I'm giving it up for good. Gotta tell you, dear, that was a bad time. I was on the ground calling on my boy. Good. Gotta tell you, dear, I've had a bad time, but I've been coming around knocking on your door. There were far so many lies, I was way out of line. This silly little voice, it's a shame. I hope you're happy about the way that things worked out for me, 'cause I feel better now. Yeah, I'm much happier now. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, I've fought so many lives, I was way out of line. This silly little voice, it's a shame. You're happy about the way that things worked out for me, 'cause I feel better now. Yeah, I'm much happier now. And I've given it up for good. Gotta tell you, dear, that was a bad time. I was on the ground crawling on all fours. Yeah, I've given it up for good. Gotta tell you, dear, I've had a bad time, but I've been coming around knocking on your door. I've been coming around knocking on your door. I've been coming around knocking on your door. We'll be right back. E ouvimos Crash Kings Mountain Man, música esta escolhida pelos ausentes de hoje, digamos assim. Conta-nos, fala-nos, portanto, foi o Timmy. Vocês chamam-lhe Timmy, não é? Sim, o Timmy nasceu nos Estados Unidos. É verdade, pá, o Timmy nasceu nos Estados Unidos. Ah, então, isso é uma falha. É uma falha, é verdade. Falha. Mas o Timmy, é pá, mas ele é terceirense, que ele está lá mais terceirense. Ele é filho de pais açorianos. Sim, os pais são açorianos. Nasceu em Boston, mas veio para a terceira com 6 anos. Parece-me. Não, 6. Eu acho. Foi mais cedo. Não, acho que foi mais cedo. Foi? Não interessa, é de Suriano. É Suriano, é em Suriano, está. Nasceu, foi no sítio errado, mas pronto. E também uma escolha, vá, digamos, partilhada com o André, é isso, não é? Sim, basicamente Crash Kings é uma banda que tem a formação deles é teclas, mas os gajos usam a cena nas teclas, que faz basicamente a música, o som das teclas sai tipo distorcido, como se fosse uma guitarra elétrica, e baixo e bateria, mas tu ouves aquilo e parece que é uma banda, uma orquestra muito grande. Uhum. E também acho que tem a ver com o Timmy pelo registro que o vocalista canta, porque o Timmy também canta na nossa banda, faz segundas vozes, mas o Timmy canta sempre muito lá em cima. E a voz, quando eu ouvi Crash Kings, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: este gajo canta exatamente na mesma cena que tu, que é, não se vê muita gente a cantar na. Isto é querido, foi um momento querido, atenção. Foi muito querido. Um momento querido aqui na. Foi. Três vezes esta música foi muito. Coisas, a gente gosta muito de ti. Fofas e românticas. Sim, senhora. Ok. Não, agora para mim fiquei sentimental agora. Mas a verdade é que vocês vieram cá hoje falar sobre o álbum que vão lançar, o vosso primeiro álbum, que ainda não está lançado. E portanto pergunto-vos, como é que se vai chamar? Elder. Elder. Não, Elder. Vai chamar de Mandado. O álbum chama-se The Closing Doors, que é um dos temas do disco. Eu, como sou chato, volto a perguntar porquê da Closing Doors. Exatamente, claro. Que sim. Porque se virmos, claro, vocês já estão a começar, não é? E portanto, já estão a fechar a porta logo a começar. Não, basicamente da Closing Doors, exatamente pelo sentido inverso. O álbum todo tem tipo uma sequência lógica entre cada música, liricamente, em que aquilo é basicamente uma história grande que está dividida em 12 capítulos e acaba uma música e começa a outra e aquilo está praticamente encadeado. São para aí 3 anos de composição, que depois também, claro, que estão lá por causa da minha vida, por causa da vida dos meus amigos, tudo o que influencia a escrever, basicamente. E The Closing Doors é um tema que fala sobre sonhar e sobre tentar já alcançar os teus objetivos e tentar chegar às portas antes que elas se fechem. E daí é que é o nome. Não deixar as oportunidades passar. Não deixar as oportunidades passar, basicamente é mesmo essa a mensagem da música, e por isso mesmo é que escolhemos o nome do disco Closing Doors. Ok. Ainda não saiu para as lojas, no entanto já está gravado e editado. É isto. Perdão. Para quando está previsto o lançamento? Pergunto-vos eu. Primavera. Abril. É muito vago. Abril. É muito vago. Abril. Final de abril. Final de abril. Final de abril. 34 de abril. 34 de abril. Já é um número. Sim. Já é um número. E falando em lojas, e há bocadinho estávamos quase a chegar a este assunto quando falámos da indústria, mas agora é que vamos lá mesmo tocar. É um objetivo vosso apostar no lançamento físico do álbum ou vão concentrar-se no lançamento, digamos, na plataforma online? Tudo. Todo lado. Todo lado. Tudo o que for possível fazer, a gente vai fazer. Fazer online. Vamos fazer online primeiro do que o físico. E depois vamos fazer o lançamento físico com distribuição em todo o país. E pronto, e só não fazemos mais porque não estamos a pensar assim. Não estamos a ver assim mais maneira nenhuma de lançar, mas se existir, vamos fazer. E ainda são dos que acreditam na indústria discográfica? Eu acho que. Indústria discográfica. Bem. O que é isso? A indústria discográfica hoje em dia é uma cena assim meio estranha, já ninguém sabe bem o que é. Está numa fase de transição. Já nem sabem que volta é que onde dá. O que é a indústria discográfica? As próprias editoras já estão a envergar pelo caminho digital, que se calhar vai ser a salvação, ou quem sabe não seja. Quem sabe a salvação é regressar ao vinil, como já se falou. Mas eu acho que tem que se continuar a acreditar. Acho que as pessoas têm que. Aliás, neste momento é difícil, numa altura em que se fala do preço da água, que é uma coisa completamente essencial para as pessoas, compreende-se que é difícil pensar em gastar dinheiro em outras coisas, mas a verdade é que se gasta, e as pessoas às vezes têm que ter consciência que pagar, vá, claro que discos a 20 tal euros é uma estupidez e é impossível compreender isso, mas... Ainda compram discos, vocês? Compro. Eu compro, o que eu gosto, eu compro. Compro, para aí dois. Acho que não há nada como ter o... É engraçado. Daquilo que tu gostas, não é? Não vais comprar, não é? Sim, claro. Acho que a cena de... E o resto, como é que fazem? Tenho de vos perguntar isto, eu pergunto isto a toda a gente. Não, por acaso não pergunto a toda a gente, das poucas perguntas que faço. Ou seja, dizes-me tu que vale a pena, Joãozinho, lá está, vale a pena comprar o CD da banda que tu gostas. E a banda que tu não gostas? Vale a pena os outros comprarem. Não. Sabes o que é que eu estou a perguntar? Vocês fazem downloads também? Sim. É impossível. Ou seja, são daquelas bandas que têm esse tabu, não conseguem falar sobre isso. Faz-vos a impressão de falar sobre isso? Não, eu consigo falar na boa. Mas é assim, eu estava a dizer, eu compro as bandas que eu gosto, eu compro, né? As que eu não gosto, não vou comprar. Mas já vai haver quem vai comprar. Sim, claro. E há bandas que eu, por exemplo, do álbum gosto de uma música. Não vou comprar o álbum por causa de uma música, vou ter a música, mas não tenho nada contra. Aliás, hoje em dia, mesmo que gostes só de uma música, já podes comprar só essa música. Pois é, a indústria discográfica está a avançar para esse sentido, não é? Vamos esquecer os álbuns e comprar música. Já começa a haver artistas a vender singles. É uma alternativa também destrutiva, se pensarmos um bocado nisso. É destrutiva, é o que é possível. É o que é possível. A tecnologia evolui para esse sentido, portanto, a gente tem que se adaptar. Nesse sentido, não é? E vocês já planeiam essa adaptação? Sim, já temos um single para download legal na net. Gratuito. Então, os Radiohead ofereceram o álbum deles. Era o preço do claro que estamos a falar de uma banda multimilionária, não é? Mas são realidades diferentes. Mas cada vez. Antigamente faziam-se concertos para vender discos, hoje fazem-se discos para vender concertos. E o lucro das bandas hoje em dia está nos concertos e está nos discos. E as bandas gostam muito de dar concertos. Acho que cada vez se caminha mais para essa realidade, que é o disco é um. Cada vez mais é o meio das bandas conseguirem tocar. E portanto, o The Closing Doors tem um single de que me falavas mesmo agora, João, chama-se Make You Mine, está já aí à solta pela internet, dizias também tu. E pergunto-vos: este single mostra bem quem é que vocês são? Boa pergunta. Mostra uma vertente da nossa banda. Porquê? Só uma vertente. Porque é difícil mostrar todas completamente. Mas só uma é pouco também. Sim, ali tem pelo menos 5 vertentes. Sim, nessa música já tem pelo menos 5. Uma de cada um. Uma de cada um. Portanto, logo por aí já são muitas portas que a gente pode avançar. Não é? Mas. Sim, é basicamente. Nós não somos daquelas bandas que têm uma música que é a banda, ou seja, que as outras vão todas bater ali, não. E eu até gosto da ideia de um disco ser fresco de música para música, basicamente. E pronto, e esta música é uma das músicas do álbum, mas existem muitas outras. As pessoas podem gostar mais desta e não gostar das outras, ou gostar das outras e não gostar desta. É uma. Falas num disco ser fresco, aproveito então para perguntar-vos, porque li a press release acerca deste disco que vocês vão lançar, e também falavas há pouco que é uma junção, é um aglomerado de histórias tuas e também dos vossos amigos, e provavelmente também de vossas. Sim, claro, de toda a gente. Ou seja, sentimentalmente, exagerando um bocado de ser tens sentimental, verdade, não estou aqui já a sério, estou a chorar. Há um álbum conceptual virado para essa descoberta dos October Flight, ou seja, vocês de certa forma descrevem quem é que vocês são realmente como pessoas neste álbum que vão lançar? Sim, eu acho que este álbum, eu não vou dizer que é conceptual, porque conceptual acaba por bater sempre na mesma coisa, não é? Ou seja, escolhes um tema e todas as músicas estão naquele tema. Mas é quase uma ideia conceptual, porque... Por esse motivo das faixas estarem todas encadeadas e do facto das canções se complementarem umas às outras, de modo que tudo junto faz uma história grande. Ou seja, não é conceptual, mas tem esse toquezinho de conceptual. E entretanto já me perdi. Já perdeste? Então, olha, é a minha deixa para perguntar outra coisa também muito interessante, que é: vocês têm um grande senhor a trabalhar na produção disto, não é verdade? Sim, temos o Rui David, que produziu Masgani e Enzo Naproto. Fenomenal. Como é que é trabalhar com ele? É bom, ele Só por curiosidade. Basicamente, quando fomos à procura de um produtor, a nossa ideia era, como isto é um primeiro disco, ter uma opinião externa e ter alguém que nos ajudasse a colar todas essas ideias novas que surgiram quando o João entrou, quando entrou o André, e tentar polir isso tudo, basicamente, com uma opinião externa, porque às vezes estás tanto preso, porque estiveste a tocar a mesma coisa, tipo, 4 anos. Às vezes fazemos uma música como achamos que ela... Como achamos que ela devia ser, não é? Exatamente. E há coisas que te passam ao lado, não é? Passam lado. Eu achei que devia ser assim, ela achou que devia ser assim, ok. Ficas preso num vício. Uma pessoa que esteja por fora, conhece as pessoas, nem conhece a música, vai dizer, pá, ou falta aqui, ou está bom, ou está, sei lá, e dá a sugestão. Ou não devíamos ir para aqui, ou não devíamos fazer este trabalho. É o trabalho dele. Eu queria que me iluminassem, mais uma vez, uma fonte de ignorância que eu sou, que é, o que é que um produtor faz então? Um produtor, basicamente, entras em estúdio, tens... Imagina, tens 10 ideias que são canções, não é? E ele chega lá e diz-te assim, olha, eu acho que esta parte da música devia entrar uma vez na primeira parte e não se repetir na segunda, porque se repetir na segunda vai saturar. Este pormenor é interessante, portanto, não se deve repeti-lo, porque se tu o repetires vais torná-lo banal e vai perder esse tal toque especial. Eu acho que o bombo deve bater aqui e o baixo deve bater aqui também. E todos esses vícios que tu vais adquirindo ao tocar a mesma música há 3 anos, porque se tu reparares, quando tu ouves uma música que tu não gostas, se a ouvires 5 vezes, ela fica-te na cabeça da mesma maneira. E aquilo que te soou mal ao início, já não sabes bem dizer o que é, se calhar tão bem como conseguias na primeira impressão. Eu acho que o trabalho de um produtor é mesmo isso, é, chegas lá, mostras tudo, ele olha e diz, olha, isto, tem que ser mudado radicalmente. E acho que é importante, principalmente em casos como este, em que tínhamos músicas com 4 anos de idade, em que já estávamos a bater naquilo há 4 anos e que, de certa forma, estávamos cansados ao ponto de não conseguir ter um... Já nem precisas do que era aquilo, claro. Exatamente, já não consegues perceber bem... Ou não consegues ter o discernimento de te afastares daquilo para avaliares de cabeça fresca. Exatamente. Okay. E ver a música de longe, ou seja, ver aquilo como um bolo e como é que ele é construído. Portanto, acho que esse é o papel, exato. Sem falar pela parte técnica também, não é? Sim. Estamos a falar na parte da produção musical, agora a parte da produção em termos de som, claro que isto também tem um papel também fundamental. Importante. E pronto, olha, nós dava-nos, e aproveitando o mote, dava-nos jeito a ter um produtor, principalmente para este momento. Isto porquê? Porque vamos entrar na tal surpresa que eu faço a todos os convidados, e vou-vos fazer também. Não poderia deixar de ser. Que é a rubrica mais... Não, talvez não seja mais estúpida, mas anda lá perto. E vocês vão comprovar isso mesmo agora. Neste espaço chamado The Freaky Moment. E, portanto, vamos a isso. Vai ser giro. October Flight no Freaky Moment. É isto. The Freaky Moment. Um americano, um inglês e um iraquiano estão num bar a beber copos. Ao acabar a sua cerveja Budweiser, o americano atira o copo ao ar, puxa de um revólver e dá-lhe 2 tiros. Oh yeah! Na América, os copos são tão baratos que não precisamos de beber pelo mesmo 2 vezes. Nada convencido com a prestação balística do seu companheiro anglo-saxónico, o inglês bebe a sua Carlton, atira o copo ao ar num rodopio, puxa de uma Glock e dá-lhe 2 tiros. Em Inglaterra, temos tanta areia de boa qualidade para fazer copos que não precisamos de beber pelo mesmo 2 vezes. O iraquiano, meio chateado com todo aquele chavascal de artilharia, engole a sua cerveja num gol, atira o copo ao ar, saca de uma AK-47 e descarrega 20 tiros no americano e no inglês. Pá, no Iraque temos tantos sacanas de americanos e ingleses que não precisamos de beber com os mesmos 2 vezes. E no The Freaky Moment desta semana tivemos um americano, um inglês e um iraquiano. E é verdade, valeu bem a pena. E portanto, voltamos agora então à conversa inteligente e racional depois desta estupidez que acabámos de ouvir. E pergunto, este álbum, este vosso álbum tem, vai ter, aliás, 12 músicas. Sente que todas elas, pronto, ou seja, basicamente esta foi a pergunta que eu te fiz há bocadinho. Queria também te perguntar-te, há um possível paralelismo, palavra muito engraçada, entre este álbum e um possível livro, digamos assim? Sim, na verdade eu sou um poeta. É um possível livro. Nunca pensei nisso, para ser sincero, mas se calhar até dava um livro engraçado. Escrito. Engraçado com piada ou engraçado de interesse? De interesse e com piada, algumas partes. Algumas partes com piada. E porquê fazer só um disco sobre vocês e as vossas histórias? Ainda por cima, o primeiro logo. Somos muito egocêntricos. É um bocado, não é? É um bocado. Eu acho que a escrever música sou sempre um bocado pessoal. Nunca tive aquela cena de pegar na guitarra e... Olha, vou escrever sobre o casalamento das iguanas. Não sei, eu não consigo fazer isso. Se fizesse isso era fenomenal. Era espetacular, mas não consigo. tem que ser alguma coisa que me tenha tocado de alguma maneira e que me faça pegar na guitarra com uma ideia que quero passar às pessoas. Portanto, se calhar é um bocadinho egocêntrico, mas é verdadeiro. Pelo menos é isso. É verdadeiro. E os vossos concertos também são verdadeiros? Também tem esse lado muito próprio vosso, que tu me estás agora aqui a falar. Sim, Flávio. Acho que os concertos basicamente são a reprodução daquilo que nós gravamos no disco, não é? Com um toque um bocadinho mais pessoal, que é aquela interação que existe entre nós e o público, entre cada música. Mas sim, é sempre, é tudo, acho que todo o processo é sempre muito pessoal, tanto o facto de tocarmos ao vivo como as gravações. Como correram as últimas datas? Aconteceu assim alguma coisa memorável nesses concertos que vale a pena contar assim uma história engraçada? Só para a gente rir um bocado. Uma história engraçada. Durante o concerto ou à volta do concerto? Quando vocês quiserem. Mas sei, o passeio do computador é uma coisa engraçada. Havia aí uma história também. O passeio do computador? Ah, é, o último concerto que demos em Setúbal. Não foi no concerto, foi no caminho para o concerto, vá. Fomos jantar à casa do nosso manager, que mora em Setúbal, e depois viemos do concerto até do jantar, aliás, em casa dele, até ao concerto, no carro da namorada do João, e já íamos assim um bocadinho a escrever bolinhas tortas e pusemos gostei da metáfora. Eu pus o meu computador na capota do carro para entrar. E esqueci-me. Esqueci-me. Ah, o Mac. Este. E andámos para aí, este. Sei lá, 6 minutos ou 8 minutos de carro. Com lombas e curvas e cenas. E o computador sempre em cima do carro. Ele já estava lá. Ele já estava no sítio. Então, quando vejo o carro chegar, vejo lá o computador do Flávio e disse, olha, vinha muita gente no carro, não cabia o computador no carro. Ele deve vir a segurar. Mas não, quando chegou para o carro estava completamente solto, estava lá sozinho. Yeah. E ele saiu do carro, nem se lembrava do computador. Ficava lá completamente. Mas chegou lá. Estavas mesmo a escrever por linhas tortas. Usando a tua expressão. Não, eu também já sou assim. Nascença. Despassaraste. Sempre escrevi por linhas tortas. Ai, ok. E onde, e quando é que vão tocar assim nos próximos tempos? Tocamos a partir do dia 20, portanto, no dia 22 tocamos em Toronto, vamos para Toronto dia 20, e tocamos no dia 26 em Nova York, no Drum Club. Portanto, vocês foram e tu, quer dizer, largas aqui a bomba, vais tocar a Toronto e nem explicas porquê. Cabum, pá! Assim, portanto, vocês vão tocar no... Isto aqui pode ser muito bom. Portanto, um momento sempre que vale a pena reter na... Ainda por cima disso, para tu tirares a pequenina do seu telemóvel, hã? Sim, senhor. A tal cena de escrever por minhas histórias. Sempre. Devias ter deixado de tocar mais um bocadinho. Sim, já agora ouviu a música que tens no telemóvel. Me surpreende é que no bar de cá não há álcool. Portanto, já vinhas para cá assim. Sempre. Ou seja, no festival, vocês vão tocar no festival. Isto é um festival, não sei. Sinceramente, não sei. Slacker Canadian Music Week. Uhum. É isto, não é? Que é provavelmente o maior evento de música do Canadá e que reúne, li eu, mais de 3 mil artistas. vai ser já na próxima semana, quarta-feira, dia 21, e pergunto-vos então como surgiu tal possibilidade de lá irem. Portanto, existe uma organização que se chama Missão Canadá, e que basicamente o Canadian Music Week este ano tem foco em Portugal e Espanha. Tem foco em Portugal e Espanha, ou seja, tiveram de ser escolhidos artistas dos dois lados, e em Portugal existe uma organização que se chama Missão Canadá, que basicamente está a tentar ajudar os artistas a chegar lá. Fomos convidados e dissemos logo que sim, basicamente, e foi a partir daí que surgiu o convite. Eram 20 artistas que foram convidados inicialmente, neste momento estão confirmados 8, e nós somos uma das bandas que vai, nem que seja a NAD. Nem que seja a NAD. Se calhar é mais barato, não é? Do que... Mais pois, barato, mas, é certeza. Mais barato é certeza. Não, depois da conta do médico, coisa para não correr muito bem. Mas enfim, portanto, falamos aqui do vosso futuro, e falando de futuro, eu pergunto-vos, encerrando isto, e antes de irmos ao showcase acústico, não se esqueçam, amanhã acordam, vamos imaginar esta situação hipotética, amanhã acordam e dão de caras com um gênio da lâmpada, azulinho, atenção. Podem pedir-lhe um desejo, só um, para o futuro dos October Flight. O que é que pedem? Só um. João vai pedir gajas, tenho a certeza. Ah, cada um pode pedir um? Não. Tem que se reunir e pensar bem nisso, mas... Epa, mas o Jânio está aqui e tem de se ir embora. Tem que... Ipa, gajas também é uma cena assim. Eu não sei se todos o resto gostam. Lá está. Pá, tocar para o máximo de gente possível. Era todos os dias da nossa vida. Que as portas... Mas todos os dias mesmo? Todos os dias que a gente toca até sem saber onde é que estamos. Era o objetivo. Ah, é um bom desejo para o Gênio. E pronto, e despedimos, entre aspas, despedimos, né? Porque agora vamos ouvir a vossa última escolha musical. Que vos peço que me digam. Qual é que é? Só chegou. The Boxer Rebellion, Step Out of the Car. E essa aqui é dos dois ausentes, mais uma vez, não é? Quem? Dos dois ausentes que não vieram. Lá está, faz sentido, ausentes que não vieram. É, e também vem de mim também. Vem de mim, porque... Vem de ti. Sou um bocadinho egocêntrico. Gira tudo um bocado à tua volta, não é? Sim. Tudo. Pronto, então esperemos ao menos que a música seja boa, não é? É espetacular. Pronto, é espetacular. Vamos então ouvir. Oh, Freaking Alternative. E voltámos de uma boa música para irmos para duas ainda melhores. Isto porquê? Porque os Oktoberfly vieram cá, obviamente. Ainda cá estão, e ainda bem. E prometeram-nos, em tom de despedida e em tom de agradecimento também por este brilhante programa onde vieram hoje, sim senhora, virem tocar qualquer coisinha cá, em modo acústico. Portanto, vamos a esse brilhante momento, a esse brilhante showcase acústico aqui oferecido pelos nossos amigos. E começamos, por que não, com Start Again. Vamos a isso. Então, quando quiserem, somos de ouvidos, não é? Vamos a isso. Falling slowly, your eyes, they've told me everything. Don't waste this moment telling me something I wanna hear. 'Cause I've tried, oh, I've tried. 'Cause I've tried, oh, I've tried. But something in this world makes us fall every time we're up and running. And I've been here for too long, I know exactly where all of this is going. Walking backwards, you have made me lose my way. Gonna waste this moment telling you something I don't wanna say. 'Cause I've tried, whoa, I've tried. e passamos da Star Again para, por que não, a Go Now. E portanto, Go Now, hein? É, We Go Now. Foi espetacular. Não, este é por um momento. Por favor, então, Go Now. Spice me up, 'cause you know what I want. No one deserves what I've become. I had a plan, could make it work if she had the time to make it work. But waiting never seems to end. Now I'm fragile like the glass in your hands. One fall and I'll be broken again. But this time I don't think the blue will stay. Summer nights cut me deep like a knife. Now it's yours to keep, but you just let it die. Give me a break of the shit and the lies. It won't ever be late for a change in my eyes. Go now. Count on me to teach you how. It's worthless if you don't learn from yourself. No one can teach you how to give. Somewhere and somehow I've lost myself. This cold-hearted war will get us both killed. When all I needed was your will. Now I'm fragile like glass in your hands. One fall and I'll be broken again. But this time I don't think the blue will stay. Cold summer nights cut me deep like a knife. Now it's yours to keep, but you just let it die. Give me a break of the shit and the lies. It won't ever be late for a change in my eyes. Go now. Go now. Go now. E ouvimos Go Now. Assim, olha, eu vou ser sincero, isto foi muito bom. É sério. Eu gostei bastante. Estou mesmo a ver um sarcasmo na tua cara. Não, nada disso. Não há stress. De longe, não gostei. Stress. Gostei bastante. E não sou o único. Lá em casa também gostaram, com certeza. Portanto, posso dizer que no final disto tudo, desta quase uma hora de conversa, foi um prazer ter-vos cá. E uau, valeu bem igualmente. A pena. Muito obrigado. Foi um prazer terem-me cá também. Foi um prazer ter-te cá. Tenho que voltar mais vezes. Estúdio, e, portanto, o The Freaking Alternative agradece. Eu agradeço-vos também. Voltem, quem sabe, quando lançarem esse tal álbum na primavera. se quiserem vir cá tocar alguma coisa, estão sempre convidados para aparecerem cá na Escola Superior de Comunicação Social. A gente volta. E na Esques FM. Portanto, Flávio, João e Joãozinho. Aliás, Dr. Flávio, desculpa. Dr. Cristóvão. Dr. Cristóvão. Dr. Cristóvão. Estás a falhar. Dr. Cristóvão. Ah, pois é. Bem visto. Bem visto. Dr. Cristóvão, que é o apelido. Bem visto. Muito obrigado por estarem cá. Um abraço também para os restantes que não vieram. Para o Timo e para o André. Para o Timo e para o André, exatamente. Nós por cá já sabem como é sempre a mesma despedida todas as semanas, portanto isto não inova grande coisa. Cá nos ouvimos para a semana, isso sim. Acompanhem o espaço, acompanhem este brilhante programa no Facebook. Digam estupidezes para o e-mail também, tfa.esquecefm@gmail.com. Nós cá nos ouvimos para a semana, once again. E aqui fica o vosso momento Zen. O momento Zen. O cérebro é uma coisa maravilhosa. Toda a gente deveria ter um. This town ain't big enough for the two. Freaking Alternative. A tua única alternativa.